valorize as origens, não deixe que passe a borracha em sua vertente. Sua terra, sua gente, lugares que vão à mente. Criança, adolescente, carinho por seu parente. Do que vem inocente, o que se vai infelizmente. Independente, aprende, valorize a vertente. Tem quem se vende, lamento, se prioriza o ego. Quem tem seu valor e seus bens, constrói um castelo de lego. Legado, em testamento, deixa outra herança se gasta. Meu patrimônio é um reino eterno, dado por graça. Como almanac, registro verso mesmo sem destaque, sem descarte. Mas há de não compartilhar o sotaque. Como mate da gente pra gente que faz. Seja leite quente, pé vermelho dos campos gerais. Tanto faz, o eterno é paz. No mais, amigos, se organize. No que faz ou corre atrás, não se esqueça, valorize. Enquanto a mesmice tá em reprise, medito pelas marquises. O mundo pode tá em crise, mantenho minhas raízes. Até que as feridas cicatrizem, as dores amenizem. Valorizo as origens, sigo mantendo as raízes. Enquanto a mesmice tá em reprise, medito pelas marquises. O mundo pode tá em crise, mantenho minhas raízes. Até que as feridas cicatrizem e as dores amenizem. Valorizo as origens, sigo mantendo as raízes. Estúdio caseiro, rap brasileiro, feito por amor, não por dinheiro. Minha postura cobra isso o dia inteiro, transcrevendo a verdade. Com isso sou um tanto crítico, me expresso nesses versos e me alegro no índio. Levado e ritmo, equipa analógico ou digital, mono ou estéreo. Contudo tem que ser original, a cada rap que ouvido. Mais moderno ao clássico, sempre foi fácil distinguir o que é real do de plástico. Quem tem raiz, não engole tudo que vê. Dói ver DJ que se paga com um aparelho de CD. Quem não sabe de onde veio, pra onde vai, tem receio. Tá sem moral em seu meio, faz feio, só aqui na recreio. Levo a sério como foi no Bronx nos anos 70. Nada melhor que o tempo pra mostrar quem representa. Raiz forte é a essência, o segredo pra se manter. Não faço rap por dinheiro, sim por mero prazer. Enquanto a mesmice tá em reprise, medito pelas marquises. O mundo pode tá em crise, mantenho minhas raízes. Até que as feridas cicatrizem, as dores amenizem. Valorizo as origens, sigo mantendo as raízes. Enquanto a mesmice tá em reprise, medito pelas marquises. O mundo pode tá em crise, mantenho minhas raízes. Até que as feridas cicatrizem e as dores amenizem. Valorizo as origens, sigo mantendo as raízes.